Existem políticos envolvidos na venda e na distribuição de drogas nas cidades. Eu sei, você sabe, a polícia sabe, o juiz sabe, o promotor sabe, ninguém faz nada. Ninguém fazia até hoje porque eu vou fazer. Você sabe quem eu sou? Eu sou o rap, sou a guerrilha verbal, sou mais que boom. Clap além do bem e do mal, fui difamado, amado, aclamado, destemido, mal interpretado. Toco na festa, no coração, já toquei pra pouca gente, hoje toco pra multidão. Já toquei na favela com Racionais RZO, dizem que toco pro boy, mas ainda sou B.O. Eu sou música, sua mãe diz que não, mas eu fiz você dançar sem rebolar até o chão. Me emocionei com o protesto, mas sempre disse isso, minha letra, manifesto. Levei cultura e informação pra toda a população. Falei que a TV não prestava e com razão, mas era sim um bom meio de comunicação. Pareci nela, fui criticado, mas era só um meio mal utilizado. Mas e pra depois, cê vai deixar o quê? Por isso que eu paro e falo pra valer. Quem me ouviu até aqui vai saber da verdade. Vou desmascarar cada um nessa cidade. Pode entender como ameaça. Eu tô ligado que cê tem o nome sujo na praça, mas não como eu só devo pro banco. Você deve pro povo e digamos um tanto. Não queira pagar com cesta básica. Vou instruir o povo pra ver que a situação tá trágica. Falta cultura e educação, dinheiro desviado, cargo de comissão. Tá ficando preocupado, vai me ameaçar. Eu não posso ser parado, eu nunca vou ser calado. Eu sou o rap.